Bem, queridos, hoje dia 19 de julho de 2015 e nós aqui estamos continuando mais um passo do nosso estudo sobre filosofia ministerial, né? Nós já falamos sobre alguns dos propósitos e nós vamos agora continuar com o propósito proclamar. Já falamos de adorar, integrar, crescer, servir e vamos falar agora de proclamar. Amém, queridos? Então, nós vamos na nossa apostila, que você pode encontrar no site www.vidanovaitabuna.com.br. Lá, você vai lá na aba de materiais e downloads, e você vai poder fazer seu download da sua apostila, ok? Então, você que está aí na Ásia, você que está na Oceania, conosco na Europa, Deus te abençoe, que você possa crescer em graça e conhecimento na África. E se porventura tiver algum pesquisador aí no Alasca também, Deus te abençoe e te use poderosamente. Amém, amados. Estamos aqui, vamos lá. Proclamar. Proclamar integralmente o Evangelho ao não cristão, de perto e de longe, numa dinâmica que envolva os mais diversos ministérios, núcleos e atividades. Quando foi cunhado esse resumo do que seria o propósito proclamar, havia uma saudável discussão sobre os cristãos, os sem igreja, termo que às vezes a gente usa na nossa apostila. Mas por que a gente usou aí os não cristãos? Considerando os não cristãos, nós não estamos falando, por exemplo, que religiões e nações que se consideram cristãs não devam ser evangelizadas, né? Nós evangelizamos, por exemplo, católicos, que se consideram cristãos, mas que nós sabemos, dadas questões históricas, principalmente espirituais, se afastaram, embora eles avorem serem a igreja original. Se a gente for para a prática do que é a igreja original, pouca coisa dentro da denominação católica tem de igreja original, não é? Por exemplo, eles fazem orações a mortos, e embora deem nomes bem teológicos para isso, ainda assim são preces a mortos, né? Então, eles têm, por exemplo, três formas de oração: dulia, hiperdulia e latria. A dulia é a oração de intercessão com os santos. Isso inaugurou-se como se fosse: Senhor, eu aqui oro junto com Santa Fulana, né? Só que, embora isso já seja algo questionável, além disso, começou-se a clamar para que Santa Fulana intercedesse junto a Maria, ou a Jesus, ou a Deus Pai, ou ao Espírito Santo. Quando que a Bíblia diz que só há um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, a dulia não é bíblica. A hiperdulia, que é a oração feita a Maria, muito menos, porque é dada a Maria um status de divindade, né? E a latria, que eles dizem que só é ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Todavia, na prática, todas as três são uma prece, um pedido, que só seria afinado com a Bíblia, a latria, a Deus Pai, Filho e Espírito. Só que na prática, a hiperdulia e a dulia são orações a mortos. Isso é uma doutrina espírita, né? Então, isso é um critério. Outro critério, por exemplo, o rosário, que é uma forma de oração imposta pela Igreja Católica Romana, onde se tem que fazer as orações de Ave Maria, Pai Nosso, Ave Rainha e outras orações dentro do texto. Isso não é absolutamente fora da Bíblia. São repetições, repetições, repetições. Eles, por exemplo, eliminaram o casamento dos sacerdotes. Primeiro, não há separação entre sacerdote e leigo na igreja neotestamentária. Todos são chamados a ser fazedores de discípulos. Segundo, o celibato, ele sempre deve ser voluntário e nunca imposto. E eles dizem, não, é voluntário, a gente não obriga ninguém a ser celibatário. Mas se alguém quiser ser padre e não celibatário, eles não permitem. E Paulo disse que essa doutrina é abominável, o próprio apóstolo Paulo. E eu poderia citar aqui dezenas e dezenas de heresias. Inclusive, tudo isso é possível porque a Bíblia deles é diferente. Depois da reforma protestante e da contra-reforma, que foi a atitude católica de tentar não perder tantos fiéis, eles reeditaram a Bíblia acrescentando 7 livros. E dentre esses 7 livros tem o livro de Macabeus, que é um livro que dá a entender que é possível orar a anjos e a mortos. Só que isso não era a Bíblia de Jesus. A Bíblia, a coleção canônica dos livros bíblicos, você tem duas grandes coleções. A Palestina, que é a que Jesus usava e que os judeus usam até hoje, do Velho Testamento. E a Alexandrina, que é uma coleção mais ampla da Biblioteca de Alexandria, do norte da África, que tem, além dos livros canônicos, outros livros. Porque a Biblioteca de Alexandria não estava preocupada se o livro era santificado ou não, se era bento ou não, se era canônico ou não. Estava preocupado em saber a cultura do judeu. Então ele tinha o Bhagavad Gita, o livro dos hindus, tinha uma série de livros de religiões antigas. Dentre esses tinha o livro dos judeus. E além dos livros que os judeus tinham por santos, eles ainda acrescentaram naquele documento outros livros. Mas não tem nada a ver com a igreja, nunca teve. Na contra-reforma, eles pegaram a Bíblia, que teve a sua primeira versão, que foi a versão latina, em linguagem considerada sagrada. Eles achavam que o latim era um idioma sagrado, não sei de onde tiraram isso. Se tivesse algum idioma sagrado, ia ser hebraico, que também não é. Mas eles inventaram que era o latim, e a versão de São Jerônimo, que é essa versão antiga, ela foi feita a versão oficial da Igreja Católica. Bem, só que o próprio tradutor, que tinha esses livros a mais, dizia, eu tenho lá a Vulgata, engraçado que você compra uma Vulgata que é mais próxima da original, antes dos textos que não são canônicos, tem um adentro, tem uma explicação do próprio tradutor, que foi São Jerônimo, dizendo, estes livros não são Bíblia. Só que eu comprei, pedi para um amigo meu que foi no Vaticano, trazer para mim a Vulgata, e não tem essa introdução na Vulgata católica. Ou seja, não tem nenhum interesse da igreja que o leigo saiba que os livros que eles têm a mais foram acrescentados na Contra-Reforma. Ok? Mas foram. E qualquer padre que estudou sabe disso. Mas por que então que o padre aceita esses livros acrescentados? Porque tudo parte de uma premissa falsa de que quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eles entendem que ali Pedro e pedra é a mesma coisa, só que não é. São duas palavras diferentes. Ali é usada a palavra Pedro, para Petros, que é uma brita, uma pequena pedra. São usadas duas palavras, pedra e rocha. Jesus falou, esta é... Jesus, quando Pedro declarou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, então Jesus disse, tu és pedrinha, Petros, mas sobre essa rocha, que é a declaração de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ok? Então, Jesus edificou a igreja dele sobre a declaração de que Jesus era o enviado de Deus, o Messias, e não de que Pedro era a rocha fundamental da igreja. Então, nós evangelizamos aqueles que ainda se acham cristãos, embora nós, por um cuidado muito simples e rápido, podemos perceber que não são. Então a gente anuncia sim o evangelho para aquele que se acha cristão e não é, como católico, por exemplo. Ok? De perto e de longe, numa dinâmica que envolva os mais diversos ministérios, núcleos e atividades. Por que de perto e de longe? A gente podia deixar genérico isso aí, só anunciar o evangelho, que é as boas novas do reino de Deus, o poder de Deus, o evangelho todo, para todo tipo de gente e para a pessoa toda. Essa é a proclamação do evangelho, amém, amados? Pode ser só a salvação, né? Então, para aqueles que não são cristãos, mesmo os que se acham cristãos não são. De perto e de longe, porque nós devemos evangelizar aquele nosso oikos, que é aquela casa que vai além da casa física, mas as relações que estão ao nosso redor, como tenho ensinado, a gente deve, sempre tem alguém ao nosso redor que está precisando de Jesus, que está carente de Deus, e que está perto de você, que Deus já colocou perto de você, e que você deve sim de uma vez por todas, falar do amor de Deus para ele. Primeiro através da sua vida e depois falar mesmo o evangelho nu e cru, que ele precisa ouvir. Às vezes a gente acha que é um pouco demodê, que é fora de contexto, mas nunca o evangelho é fora de contexto. Deus vai lhe dar graça e sabedoria para você aplicar o evangelho, que é poder de Deus, amém? Sempre quando eu estou pregando, vocês já viram que eu digo, tudo que você ouviu aqui hoje, não diga, não deixe o diabo dizer que você não é capaz de viver, porque junto com o ensino vem o poder de Deus para você cumpri-lo, amém? O evangelho é isso, é uma declaração de uma nova vida e o poder de uma nova vida. Paulo disse, não fui até vós somente com persuasão de palavras, mas em poder, amém? É poder de Deus. Você tem que olhar o evangelho como poder de Deus. E assim você anuncia o evangelho. Ok, amados? Tanto de perto, quanto de longe também. A gente não vai se limitar a evangelizar os de perto. A gente vai evangelizar os de perto e vai evangelizar também os de longe. Os de longe são aqueles que a gente se propõe a conhecer para evangelizar. E não só evangelizar aqueles que nós já conhecemos. Amém? Isso também através de ofertas que mantém os missionários. Ok? Nós, enquanto Vida Nova geral, nós somos o campo missionário da Igreja Mãe Salvador, né? E logo em nome de Jesus, nós já temos nosso campo missionário aqui nas ruas de Itabuna, pelos núcleos e pela vida de vocês. Mas nós, enquanto Igreja geral, nós temos missionários aí pelo mundo e você faz parte disso, amém? Temos Isolina lá no Egito, no Oriente Médio, e temos outros missionários que o Senhor nos traz. Nós temos uma missionária que até pouco estava na África, não foi, Tio? Aquela da Jocum, e agora voltou. E temos outros irmãos. E logo teremos nossos aqui, né, irmãos? Amém? Então, que envolva os mais diversos ministérios, núcleos e atividades. Os ministérios, nós já falamos, só resumidamente, são aqueles movimentos para uma excelência no serviço. Então, tem ministério de música, ministério com crianças, ministério intercessão e assim vai. Mas tudo visando. Todo movimento da igreja tem que ter pelo menos dois objetivos. Ok, gente? Dois objetivos. Diga quem está do seu lado aí, dois objetivos. Ele deve cuidar da igreja enquanto glorifica a Deus, que seria um cuidado interno, endêmico. E ele também deve ter uma função centrífuga. Ele também deve anunciar o evangelho. Então, se a gente destrinchasse isso, seriam três, para ficar mais didático, né? Glorificar a Deus, edificar a igreja e ganhar pessoas para Jesus. Vamos repetir isso? Glorificar a Deus, edificar a igreja e ganhar pessoas para Jesus. Só mais uma vez. Glorificar a Deus, edificar a igreja e ganhar pessoas para Jesus. Então, tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, não vale a pena, né? Deve edificar a igreja. Fazer algo que não edifica a igreja deve ser tirado da nossa agenda, né? E deve também, direto ou indiretamente, atrair pessoas a Jesus, né? Então, se você tá lá tirando aí da sua vaca, aí diz assim, estou tirando aí da minha vaca, onde que eu estou glorificando a Deus, edificando a igreja e ganhando outros para Jesus? Ora, primeiro, você está glorificando a Deus quando você tem gratidão por aquela vaquinha que ele lhe deu. Quando você não trata ela com maldade, a Bíblia diz que não devemos maltratar os animais. Quando você não bota água no leite. Quando você vende por um preço justo. E quando você aproveita a relação que você tem com quem compra para mostrar através do seu bom serviço o caráter de Deus, e nisso você ganha credibilidade para falar do Evangelho de Deus. Amém, irmão? Simples assim, em tudo. Na faculdade, no trabalho. Então, é isso que o Senhor quer de nós, ok? Então, através dos ministérios, núcleos e atividades, tá bom? Então, as atividades são eventos especiais que a gente pode fazer enquanto igreja, que deve também ter em vista isso, ok? Propósito proclamar, procura desenvolver em nossa comunidade a consciência de que cada discípulo é um fazedor de discípulos, que cada cristão é um testemunho, é uma testemunha de Cristo e tem como missão proclamar o Evangelho a outras pessoas. Então, não dá para ficar, eu vou falar isso daqui a pouco no Caleb, não dá para ficar estacionado, preso, engessado na primeira geração. Ok? Vou falar isso vastamente lá no Caleb daqui a pouco. Então a gente tem que impregnar cada crente dessa missão, de que cada um tem esse privilégio de ganhar outros. Ganhar e cuidar, amém? Ganhar, cuidar e treinar. Eu, durante muito tempo, achava que bastava ganhar e cuidar. Eu ganho e cuido. Aí eu cuido, amo, amo, amo, beijinho, abraço, amo. E vou, amo, amo, dou a mamadeira, depois da mamadeira, dou o feijãozinho amassado, depois dou a carninha, e aí amo e cuido, amo e cuido, amo e cuido. Amo e cuido, amo e cuido. Basta amar e cuidar? Não. Eu amo e cuido e digo, opa, agora você já está bom de ganhar outros também e cuidar. É que nem o filho, gente, né? Aí dá uma dorzinha, né, quando o Joshua vai lá para o Salvador estudar, ao mesmo tempo é uma dor e uma alegria, porque ele está expandindo, né? Vai casar, não por agora, né, Chatão? E vai casar e vai ter filho. E a Bíblia diz que a alegria de botar o filho no colo é maior do que de botar o próprio, de botar o filho do filho no colo. É maior do que botar o próprio filho. Que diz é a palavra de Deus. Então, eu me sinto muito mais alegre quando alguém que eu ganhei, ganha alguém. Meu Deus! Quando eu vejo alguém ganhando, por exemplo, eu não ganhei Raquel diretamente. Ela já tinha sido evangelizada na serva de Deus, mas voltou conosco. Então, voltou assim bastante conosco. E aí, quando eu vejo ela ganhar outra pessoa, meu Deus do céu, eu fico mais feliz que quando eu consegui ganhá-la. Amém? Então tem que ter esse empenho, ok? Cada crente é um fazedor de discípulos. Então, fazedor de discípulos, que cada cristão é um testemunho de Cristo e tem como missão proclamar o Evangelho para as pessoas. Em Lucas 4, 18 e 19 diz, Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Esse texto nos inspira como igreja a proclamar nossa fé ao mundo e trabalhar para que cada vez mais vidas possam conhecer o Senhor Jesus e serem transformadas integralmente por seu poder e amor. É integral! A diferença da vida nova, básica, não é... Hoje de noite eu vou pregar um sermão que eu queria que você chamasse seus amigos para ouvir, porque tenho certeza que foi Deus que botou no meu coração. Eu vou falar sobre o Deus desconhecido do Areópago e vou mostrar aqui muitas características que a gente acha que são a marca de Deus, não são. E vou mostrar qual é a marca de Deus. Então, até me empolguei, tá vendo? Tenho que voltar para aqui. A marca da vida nova, que não é da vida nova, que eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, nos marque com essa marca, é como disse Paulo a Timóteo, seja tu, pois, padrão dos fiéis. Eu fui estudar esse texto, padrão ali, é tupos. É mar. Padrão ali é o ferro que você marca o boi. O ferro não é um padrão? Não é uma marca? Ele diz que seja você um padrão. Seja você tão marcado que a sua marca será capaz de marcar outra pessoa. Tupos é uma marca que vem de um golpe. Pá! E fica marcado. Então, o Evangelho vai fazendo aquela marca no ferro, e o ferro marcado serve para marcar. Aleluia, glória a Deus. Então, Paulo diz, seja você tão marcado pelo Evangelho, Amanda, que a sua vida, quando encosta outras pessoas, traga a marca do Evangelho. Isso é integral, ok? Integral. Gente, em nome de Jesus, presta atenção aqui. O Evangelho, ele não é só para salvar a pessoa. O Evangelho que só salva a pessoa, ele nem salva. Vou repetir. O Evangelho que só salva, ele nem salva. Porque a salvação, ela tem que ser vista como o primeiro passo de uma longa jornada. O primeiro passo que possibilita os demais passos, ok? A salvação é a montanha mais alta, é o mais importante, mas não é a única. Tem algo além. Senão, não existia toda uma doutrina sobre a vida do crente. Se bastasse ser salvo, ia ser bonita a cena. Engraçada a cena. Porque eu ia chegar, por exemplo, eu ia chegar aqui, digamos uma salvação que acontece aqui, que é muito rara. Geralmente a pessoa é salva nos núcleos, não conversa um com o outro, mas às vezes acontece aqui. E aí, olha, quem quer entregar a vida a Jesus agora, e coisa e tal, e a pessoa sente o poder de Deus, o Espírito Santo entra nela, ela fala, eu, e assim, eu te busco no chão. Salvou, morreu, para quem fica vivo depois de salvo mais? Entendeu, gente? Então, a gente continua vivo para poder levar essa salvação para as pessoas. E isso só vai acontecer através de uma vida íntegra. Uma vida íntegra é uma vida que ela pode ser esmiuçada, escarafunchada, investigada. E a única surpresa que vão ter são boas surpresas. Você já pensou isso? Você pensou igreja assim, irmãos? Que coisa tremenda! Né? Ah, porque o deputado foi quebrado o sigilo midiático. Agora tem o sigilo midiático, que são as mensagens de WhatsApp, de Facebook. Então, os parlamentares corruptos já estavam se comunicando por WhatsApp, pensando que por ser uma rede fechada, não era registrado. Só que a justiça agora está pedindo quebra de sigilo midiático também. Então, na verdade, não existe um sigilo que ele faça poder ter uma vida paralela. O que traz o poder para evangelizar é uma vida íntegra. Amém ou não? Esse poder já está lá, é o poder de Deus. Mas para você usufruir desse poder, você precisa ser um canal limpo. Amém, irmãos? Amém, amém, amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Cremos que temos a missão de utilizar nossos recursos e ferramentas para a propagação do reino de Deus. Você presta atenção ali? Os seus recursos e ferramentas para a propagação do reino de Deus. Isso tem que ser ensinado. Isso não é a instituição Vida Nova vai usar sua grande conta bancária. Ô, irmãos, eu fiquei tão aliviado quando o pastor Márcio, que é pastor da igreja de 55 mil pessoas, homem de Deus ali, velho, ali eu sou fã demais. E aí, André, não, aí eu tô falando de outro pastor, filha, que a gente foi conhecer um pastor, foi ver um pastor amigo meu ontem, a pessoa que é o mesmo. Mas quem sabe ele vai chegar lá, vou falar isso pra ele. Aí, ele... E aí, ele dizendo assim, irmãos, nós não temos um fundo bancário. Todo mês é um milagre na Lagoinha. Ufa, quando ele disse aquilo, eu falei, oh Deus, eu não me sinto mais culpado então. E a maioria das igrejas anda assim por fé. Anda por fé e vai na fé. Não pode ser uma fé responsável, né? Comprar sem ter fundo para pagar. Mas eu digo fé porque o evangelho é isso. No evangelho, irmãos, não é como você tem os seus celeiros e guarda. Glória a Deus, ensina para todos vocês, homens. Tem o seu celeiro, tem a sua economia para uma situação de escassez. Está certinho, mas a igreja não é bem assim. Porque não dá para a igreja ter uma reserva sendo que tem necessidades. Ok? Às vezes precisa fazer isso para comprar um terreno, alguma coisa, mas são grandes excepcionalidades. Ok? Porque a igreja, ela caminha por fé. Mas a fé de que a igreja caminha depende da fidelidade do povo. Ok? Então, seus recursos, eles não podem ser só planejados para a sua vida pessoal. O seu recurso tem que ser planejado também para o reino de Deus. Amém, amados? Então, quando eu falo ali, ó, cremos todos na missão de nossos recursos e ferramentas. Esses recursos e ferramentas não são da instituição, igreja. Instituição, igreja, são vocês. Amém ou não? Para a propagação do reino de Deus, cremos que somos chamados como comunidade para isso. Em 1 Pedro, lemos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Por isso, cremos que essa é uma das razões pelas quais existimos como comunidade, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, como principalmente? Através da vida de cada pessoa. Amém, amados? Não é verdade? Então, você precisa, em oração, jejum, discipulado, vida com Deus, congregar nos números, congregar na grande congregação, estudar a Bíblia, crescer em Deus, você precisa viver o máximo do seu potencial. Porque você só tem uma vida. E se ela não for usada para a glória de Deus, ela vai ser usada para quê? Uma vida muito curta, passa muito rápido. A única coisa que fica são as obras que a gente faz para Deus. O resto tudo o fogo come, a traça corrói. O que a gente leva para o céu são as almas que a gente ganha. São as vidas que a gente edifica. Isso a gente leva para o céu. Só isso vai. Só. Nem casamento vai, que é tão bom. Casamento vai. Aí, engraçado, os casais se aproximam mais nessa hora, tá vendo? Tipo assim, ó, vou aproveitar um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Desenvolvimento prático do propósito proclamar. Conselho de Consciência Missionária tem a função de direcionar as práticas missionárias da igreja, bem como integrar as ações como fim de cumprimento de propósito proclamar. Esse conselho, meu pai faz lá em Salvador, com alguns irmãos, e se reúnem para saber como vai ser investido. Eu também, quando é necessário, faço parte disso, que é informal, para a gente saber como vai enviar e fazer missões de forma geral. Mas a ênfase aqui é a missão pessoal. Amém, irmãos? Pessoal. E daqui a pouco eu vou falar disso no núcleo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso. Que, em nome de Jesus, possamos desenvolver o propósito de proclamar através das nossas vidas, vividas de forma a glorificar o teu nome em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.